as crenças me tornei ateu. Por tuas crenças me tornei ateu. Eu sempre sonhei ser alguém que sirva de exemplo e consiga praticar o bem. Aquele que ninguém detém, o filho que o pai se orgulha em dizer que tem. Eu sempre sonhei ser alguém que sirva de exemplo e consiga praticar o bem. Aquele que ninguém detém, o filho que o pai se orgulha em dizer que tem. Mas enquanto os nerds estudavam no fliperama eu vadiava. Minha mãe ficava brava com o trabalho que dava. Moleque doido, disposto, sangue novo, por muitos considerado um estorvo. No meio da curva, no bico do corvo, pronto pra errar e começar tudo de novo. Meu pai partiu pro céu cedo, tive que vencer o medo. Assistir um sonho se tornar um pesadelo. Pesadelo que tem hora, parece não acabar. Sei lá como é que ainda consigo sonhar. Não vim pedir, vim agradecer por tudo aquilo que teve que acontecer pra fazer, aprender, entender e ver que o caminho é um só e nele tem que se manter. A real é uma só também, qual é eu já sei. O plebeu jamais será coroado como rei. Eu sempre sonhei ser alguém que sirva de exemplo e consiga praticar o bem. Aquele que ninguém detém, o filho que o pai se orgulha em dizer que tem. Eu sempre sonhei ser alguém que sirva de exemplo e consiga praticar o bem. Aquele que ninguém detém, o filho que o pai se orgulha em dizer que tem. Longe de ser um bom exemplo, dono de uma eterna dívida, pela dádiva de ter uma família perfeita, eu vim pra honrar meu pai e minha mãe, por mais que eu faça será pouco. Admiro a minha irmã, uma mulher que vale ouro, e ainda vivemos coisas juntos, sempre unidos nessa estrada. Vocês sem mim são tudo, mas eu sem vocês sou nada. Agradeço a Deus que me deu os meus familiares. Amigo é sintonia, mas parente ele que escolhe. E me sinto abençoado e trampo pra honrar meu sangue, manter o meu caráter pra representar meu nome, que é minha única herança, qual carregarei comigo. Aprendi desde criança o que é o amor de pai pra filho, e até posso te afirmar que é um sentimento inexplicável, inabalável, que vence barreiras e rompe fronteiras do imaginável. Sei, por mais que eu não serei, esse é meu sonho. Fazer meus pais sorrir pra mim já tá de bom tamanho, ó tio. Eu sempre sonhei ser alguém que sirva de exemplo e consiga praticar o bem. Aquele que ninguém detém, o filho que o pai se orgulha em dizer que tem. Eu sempre sonhei ser alguém que sirva de exemplo e consiga praticar o bem. Aquele que ninguém detém, o filho que o pai se orgulha em dizer que tem. Por tuas crenças me tornei ateu. Nome dedico, meu nome fictício, vínculo daquilo que aprendi com vício de ser pesado demais, prodígio sagaz do jogo voraz, revolucionário, nunca quis paz, pai. Até o último dia, sem palavras a expressar o quanto rap me fez enxergar o lar. Um bom lugar, respeito e trabalho severo no horário, tanto que atrasava meu lado, te entendo. Mal na escola, bem na rua, vivendo. Bem na rua, mal em casa, aprendo. Hasta la vista, bandida, vida só vista pela TV com a família. Pela rima, a vivi, venci demais. Soma, a conta sempre dá 33, ame mais. Mas não lamento nada aqui.